em seu rosto e no seu olhar existe amor. Seus olhos tão lindos transmitem alegria. Seus cabelos longos nos mostram vida.